os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá a todas as pessoas lindas que nos estão a ouvir quando o Benfica joga com o Chelsea. Olá, boa noite. Isto é uma introdução muito demorada. Sim. O meu nome é Rita Bernardo. O meu nome é Joana Lourenço. E cá estamos nós para mais uma edição, mais um programa de quando os macacos dominavam o mundo, não é? Sim. Então, o que é que os macacos vão dominar hoje? Ou melhor, com que meio ou que via é que os macacos vão dominar? Hoje vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta de carrinho, não é? Carrinho, sim. É verdade, é verdade. Hoje, o que nós temos planeado para este programa é sim uma coisa descontraída. Basicamente, vamos falar sobre as nossas aventuras ao volante, não é? Eu não tenho grandes aventuras. Deixa estar, pronto. Vamos falar das nossas... na verdade... E daqueles, eu pelo menos tenho muito aqueles hábitos que eu odeio nos condutores portugueses, que vou no meu carro agarrado ao meu volante e a refilar e a dizer mal deles. E hoje é o teu momento de revolta. É verdade, é verdade. A minha própria mãe sempre que anda de carro diz, mas filha, tu dizes tão mal dos outros. Ai, ai. É verdade, é verdade. E vamos também eleger aquelas que para nós são as melhores músicas Sim. para ouvir a conduzir. E é engraçado porque cada pessoa tem vai buscar músicas muito diferentes para ouvir de carro. É verdade, é verdade. Não é? Eu escolho as músicas, olha, consoante a pressa que eu tenho, consoante a hora do dia que eu estou a conduzir, consoante o facto de eu precisar de acordar ou não, Sim. a minha disposição. Acho que toda a gente também vai por aí. Difere bastante isso. É bastante engraçado. Então, e olha, conta-me lá, senhora benfiquista, quanto é que está o jogo agora? Opa, até ao momento que eu vi, estava 0-0. Neste momento, exatamente, espero que já esteja 1-0. Está 0-0. Está 0-0 ainda. Okay. Sim. E assim, se tudo correr bem, nós até podíamos fazer uma ligação em direto para o estádio. Acho Sim. que era uma coisa engraçada. Era uma coisa engraçada de se fazer, se bem que eu não sei se se vai ouvir muito. O mas... nosso repórter, nós enviámos um repórter especial para o Estádio da Luz. É verdade, é verdade. De propósito. Para a nossa emissão. Exato. Mário Oliveira está lá, acho que já teve cá poucas vezes e agora tem de entrar na emissão de outra forma qualquer, não é? Isto foi a maneira que ele arranjou. Eu acho que o Mário é um abutre. Não, eu não sei se tu percebeste, mas ele tirou-te na última emissão. Eu isso, sei. Isso é muito triste. Não te preocupes, tu não vais a lado nenhum. Eu sei. Estás aqui. Ninguém me substitui. Claro eu sou, que não. Eu sou insubstituível. Mesmo. Rita. Vamos Joana, à música. Vamos à música então. Vamos acordar um bocadinho. Vamos sim, senhora. Olha, sabes com o que é que eu acordo? E no outro dia acordei muito bem a ir para a faculdade. E que fiquei logo bem disposta e o dia correu-me logo bem. Só de ouvir esta música, Uau. Quando me meti no carro, sabes? E fui a cantar, janelas abertas, a dar a música a toda a gente. Cheia de energia. Acho que é assim. É assim que deve ser para começar, não achas? A dar a música a toda a gente. Por isso eu sugeria nós ouvirmos aí a Janelle Monáe. Ah, está bem. Com a música Tightrope. É a música que para mim me deixa mais bem disposta. E é a música que nós passamos sempre tem da Janelle. De energia. Pois é. É que eu mais gosto dela, pá. Pronto. É assim, o programa é nosso. Acho que nada contra. Até já cantámos, portanto, quando temos a música, passas. Olha. Bem, vamos então a Vamos então começar com as energias no máximo. Vamos lá. Janelle. Janelle. Monáe and left foot. Whoa! Yeah. Another day. Gabardine. I take your pain away. Hey. Some people talk about you like they know all about you. When you get down, they doubt you. And when you dip it on the scene, yeah, they talking about it. Cause they can't tip on the scene. What you talk about it? Talking about it. When you get elevated, they love it or they hate it. You dance up on them haters. Keep getting funky on the scene while they jumping around you. They trying to take all of your dreams, but you can't. cautious with the strap. Do damage to your cabbage that I thought I cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if that sass will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack. Come on. T-bone alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No. A letter to the better. If you see your shorty that you like in your sweater, yeah. Silly with the microphone, in other words, I'm loco. 6'0" with my high complexion cocoa. Representing over mic, it seems to be my daily. I could do a split and turn around like ever nearly. But when it comes to days like this, I got lyrics to go. Lyrics to go. I know it's been 2 years, but see, the job was never falling. Would have tried for singing, but that stuff was not my calling. The mic is in effect, so you know I'm never stalling. Walking through the door and all them suckers started hauling. Talk a lot of trash, but no one could seem to beat it. Pull out your microphone and watch the fight make you eat it. The MCs, they get jelly when the girlies on my belly. Kick a slow dance like my brother R. Kelly. Today's a hip-hop draft, will I be top-seeded? Work too freaking hard while all the rest were getting weeded. Steady kicking style so I can reach that other level. Don't worry about getting gas, I push the pedal to the metal. Always wanted this cause it surely beats a scramble. I'm Jordan with the mic, wanna gamble? This I dedicate to all the honeys that be bubbling. Cause at the end of the night, you know Malik will have his Trojans. But when it comes to nights like this, I got lyrics to go. Lyrics to go. Lyrics to go. Lyrics to go. Lyrics to go. check it out, yo. It's like that, yo. Check it out, yo. It's like that, yo. Check it out. Cause the lyricist is fatal. I could kick your little monkey ass like Kato. Formulate your rhymes like a child wants Play-Doh. Calm and serene like the study was Kao. Poetry machine with correct mechanisms. Immune to disease, I defeat organisms that are waiting in my path. I overstep the critters. Give your ass the willies and your moms get the jitters. Critters turn to losers, losers all forgotten. Tingle in my core with hopes that I'll stop rocking. Never will that happen, only if it is permitted. Wait, I think somebody shit it. I guess it will be me, cause I'm the only one I'm seeing. I go for what I know, doing the show for human beings. Always try to lead, yo, never will I follow. Blowing up the spot like Fred did to Rallo. And when it comes to days like this, I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go. I got lyrics to go. Tribe Called Quest. Ah, já foi. We yeah, used to go. Já. Sim. A Tribe Called Quest, a tribe aqui a escolha da Joana, que a Joana gosta foi de ouvir. Foi tua, foi tua. Foi quase tua. Foi quase minha, já. Então, mas quando... Isto pega-se. Como, em que circunstâncias da tua vida é que tu gostas de ouvir esta música, enquanto conduzes? Assim, eu só tenho dois CDs no carro. Porque eu fiz um compromisso comigo, que era, tenho que ouvir rádio. Então vou ouvir rádio no carro, sempre que andar de carro. Só que entretanto... Mas há aquelas músicas que tu ouves na rádio que tu ficas... Uau! Sim. Às vezes isso acontece. Às vezes. E depois, mas o que é que sucede? Mas eu sou muito entusiasta, tu. Sou. mas pronto, não, também não faço assim percursos muito grandes, percebes? Percebo. A pontinha já aqui... Pontinha Benfica, Benfica Pontinha. Não, depois também há outros sítios. Pontinha Telheiras. Não, ou então para levar a menina ao Castré... Vimos dar uma voltinha à noite. Não, mas vamos sair as duas, não é? Sim. Não é para me levar. Então, mas é para levar a menina. Então. E então, o que é que, eu já não sei porque é que eu pus este CD no carro. Se calhar até foi numa noite. Olha, eu acho que foi numa noite que fomos sair, nós as duas. Foi. Não foi? You and me. Acho que sim, porque eu tinha mesmo posto na cabeça que não ia deixar entrar CDs no meu carro. E entretanto entrou o CD. Eu deixo. Chama-se Pop Sessions. E eu gosto muito daquele CD. E faz assim uma compilação dos clássicos, de alguns clássicos. E entretanto, esse CD, sabes porquê que eu não ia comprar esse CD? Eu fui oferecer à minha amiga Rita, isto já aqui há 2 anos. Só que eu olhei para o CD e pensei assim, epá, eu tenho que ter este CD também. E acabei por comprar 2 CDs. Mas pronto, olha, foi. É o mal de comprar as prendas para os amigos, coisas que nós também... Comprar para os amigos, mas aliás, é que naquela altura, eu não sabia muito bem que gostava. Eu, na altura achei, pá, isto parece-me muito bem. Tive aquele feeling, pá, tenho que levar isto. E pronto, e foi o melhor que eu fiz. Correu tudo bem. Esses feelings, pá, encaminham as pessoas. Oh amiga, tu não digas isso do hip-hop, isso parece eu mal. Não, é não. Então, olha, conta lá. Está 0-0 ainda. É o que eu tenho para. Opa, não, peraí, acho que o Chelsea marcou agora. Que não me digas isso. O que é que está 0-0? Ao menos explica às pessoas o que é que estás a falar. Estamos a ver o Benfica. Mas entretanto, eu não sei. Entretanto, estava aqui. Benfica Chelsea. Temos aqui uma televisãozinha assim. Tu não me digas. Aí, foi gol do Chelsea, não acredito nisso. Foi. Pronto, um momento de desgosto para muitos benfiquistas por aí afora. Mas, Joana, conta. Agora estou um bocado triste. Fala-me lá. Diz. No meio dessa tua tristeza, quais é que são as manias, as manhas dos condutores portugueses que tu não suportas? Diz-me uma pelo menos e vamos falar sobre isso. O que é que eu não suporto? O que é que eu não suporto? Não sei, às vezes as pessoas metem-se assim um bocado à toa e isso irrita-me um bocado. Olha, eu irrita-me muita coisa quando estou a conduzir, por acaso, sou um bocado intolerante. Não sei o que é que se passa quando eu estou a conduzir. É, eu também. Não sou muito calma, é um bocado estranho, mas é verdade. Eu sou a pessoa menos calma, de sempre vou refilar com as pessoas e... É, mas eu acho que às vezes é porque nós gostamos de estar a refilar, não achas? Quando estás a conduzir. Não. Não? Eu gosto de ir a cantar. Pronto. Eu não sei, eu gosto de ir a refilar. Mas olha, vou-te dizer já, pronto, as outras ficam para depois. Uma das coisas que mais me irrita quando os condutores portugueses andam na estrada. Por favor, Rita. Por favor. Partilha. Por favor. Irrita-me aquela... Eu também já fiz isto, confesso, nos primeiros meses de carta. Uhum. Aquela adoração que as pessoas têm pela faixa do meio... que andam ali a empatar o trânsito todo, uma pessoa quer mudar de faixa e não pode, porque os meninos vão na faixa do meio, têm mania que a faixa direita são para os lentos. Ah, Rita, isto, como é que é possível? Irrita-me solenemente. Mas sabes que eu também não me posso queixar muito, é que porque depois... eu também estou ainda nos primeiros meses de carta, por isso, o que é que acontece? Tu, supostamente, refilas é comigo, com pessoas como eu, percebes? Por isso eu não posso estar aqui não, a dizer. Mas é que irrita-me, porque depois tenho que fazer ultrapassagens pela direita. Claro que tenho, não consigo meter para a faixa do meio. Estão lá os meninos todos. Ai, como é que eles são capazes? Meu Deus. Olha, entretanto, irrita-me, desculpa lá, eu não te queria interromper assim desta forma, interrompe. Nós não falámos do nosso número de telefone. Ah, é verdade! Que ótima ideia! É verdade. Nós queremos saber as vossas experiências. Por que ficaste tão entusiasmada com o telefone? Porque eu gosto de falar com pessoas, velho. É verdade, nós queremos saber as vossas experiências ao volante, queremos saber aquilo que realmente vos irrita nos condutores portugueses. Eu tenho aqui uma listinha que já vamos... A sério? Já, não acredito. Já vamos explorar, sim. Eu às vezes faço listas de coisas que me irritam, é uma maneira de não me irritar tanto, sabes? Não acredito. E queremos saber também, no final de contas, qual é que é a vossa música preferida para quando estão a conduzir. Portanto, sim. Para nos contarem isto tudo, já sabem que têm de ligar para o nosso número mágico que pode mudar a vossa vida, 21-711-9023. Yes. Eu repito, 21-711-9023. O número, de qualquer das formas, vai para o Facebook, caso não tenham apanhado. Sim. Assim, não, somos não, tão queridas. É verdade, nós somos muito queridas. Liguem, e fazemos por a favor. Papinha toda, não é? Exatamente. Olha, o que é que me dizes? Dimos mais uma musiquinha. Vamos. Agora. Para, vamos, sim, senhora. Para atenuar aqui o ambiente. Sim, então, atenuar o ambiente. O ambiente está mais que atenuado, mas para animar o ambiente, vá. Ah. Para atenuar a tua tristeza, Joana, o Chelsea marcou. Pronto, então... Olha a primeira a chamada. A sério? Então, espera. Telefone. Estou sim. Tens que... Ah, já está, acho que já está. Estou sim. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite, Joana. Olá, Rita. Olá. É mesmo ao lado quem não sabe com quem está a falar. Não, eu sei quem é. Então diz lá às pessoas quem é que está a falar. Oi, pera. Vieste de Coimbra hoje, não vieste? Exatamente. É o João. É o João. Ah, vês? Eu também sabia, afinal. Mas agora eu estava com medo. Então olá outra vez. Olá, Joana. Olá, João. Então... Passei pop, João. Estás contente? É? Passei pop. Eu ouvi, apanhei a parte final e eu acho que deve ter sido escolha da Joana. Já estás marcada. Então conta lá, estás bonzinho? Sim. Como é que vai a vida? Bem, está tudo normal. Eu liguei que era para concordar ali com a Rita em relação à faixa do meio. Ah, obrigada. É, felizmente as coisas estão a mudar em relação a isso, isso já dá multa e tudo. Exato. Olha, tu vieste hoje de Coimbra, foi verdade? É verdade? Sim. Vieste como? Foi lá passear. Foi de comboio. Ah, pronto. Pensava que era uma boa deixa para o carrinho. Sabes que isto pelo Facebook sabe-se tudo. Ele foi tirar fotos à Gare do Oriente, por isso. Então temos stalkers também. Sabes como é que é o Facebook? Sabes que aparece no meu feed de notícias. Eu às vezes não quero ver. Ela não queria. Ela não queria Exato. Ver. Não, não queria ver, mas aquilo aparece lá, pá. Claro. Eu não, é o mal das redes sociais. As pessoas não querem ser stalkers. As pessoas têm boas intenções. Mas aquilo obriga. Não se percebe. Então, olha, além da faixa do meio, conta lá, o que é que mais te irrita nos condutores portugueses? É, pá, rotundas por fora. Olha, essa estava na minha lista. Isso é verdade. Essa estava na minha lista. É, pá, horrível. E quando tem mais que uma faixa, então é por demais. As pessoas que fazem as rotundas com mania que são autocarros. Mas sabes... Sim, as pessoas do sexo feminino. Eu faço as rotundas por dentro, sim, menino. Não, mas repara que ele disse no geral. O que é que te irrita? Pessoas do sexo feminino. Pronto. Não, não, as pessoas normalmente fazem isso. Pronto, fora deles. Não, mas as mulheres são muito egoístas na estrada. Não somos nada. Não, não, eu não estou a ser sexista, isto é verdade. Elas não deixam entrar ninguém, mesmo que esteja um pisca a dar à mão. Ah, isso eu também não deixo. Ah, olha, pronto, está a saber. Não, porque assim, as pessoas fazem pisca e para elas, na mente delas, o pisca não quer dizer tenho a intenção de entrar. O pisca quer dizer... Entrei. O pisca quer dizer, vou meter, sai daí. Oh, Rita, então tu estás na IC19, na faixa do meio, queres sair para a ESC, certo? Certo. Para a ESC, para a direita. E está um gajo na direita que não te deixa sair, apesar de estar a ver o pisca. Isso é uma coisa diferente. É assim, imagina que estás no trânsito. Aí chamam-lhe uns quantos nomes. O que eu faço é, imagina que estás no trânsito e pronto, os carros querem se meter. Pá, eu faço uma conta, imagina, deixo um, depois não deixo outro. Ah, sim. Pois, mas isso é regra do bom senso, não é? É, não é? Pronto, então tudo bem, olha. Não, vês? Mas eu estou a falar, por exemplo, aqueles que se querem, imagina, que eu estou a ultrapassar alguém e mete-se um carro para a minha frente. E isso irrita-me, ao menos deixa-me passar. Não se percebe. É que a Rita gosta de pisar no acelerador. tenho um bocadinho de pé de chumbo, tenho. Eu sou sincera. Mas sim, e outra coisa muito gira sobre as rotundas é quando tu tens um autocarro a fazer a rotunda e vai um chico esperto, especialmente se for um autocarro atrelado, daqueles atrelados que têm... Pá, não consigo dizer o nome agora. Se for um chico esperto meter-se pela faixa da esquerda, é muito giro porque ele quase leva com o autocarro em cima. João, o que é que está aí a passar atrás? Aonde, aqui? Sim. É, estou na janela. Ah, pronto. Estou com calor. Está muito calor. Olha, João, já agora que nós também passamos música neste mas programa... Mas olha, espera aí. Mas os teus vizinhos estão a discutir? Espera aí. Será que eu tenho que mudar aqui de sítio? Espera aí. Está muito complicado. É que nós temos um repórter em direto de onde é que o João está? Não sabe? Do Cacém. João, conta-nos o que se passa aí no Cacém. Eu ouvi os teus vizinhos a discutir. Sim. Deve ser por causa do Benfica. É o calor, chega às pessoas, ou então é o Benfica. Exato. Já deve haver mulher a levar a porrada. E assim de gol. Não, é que se calhar ela ainda disse: olha, foi gol merecido. Foi o quê? Ela já está aberta. Estes homens benfiquistas são os brejeiros, pá. Tu não digas isso. Tu não fazes isso à tua vida. Ah, o meu irmão já te expulsou de minha casa, não foi? Pois a ti? Foi quase, porque eu perguntei se podia queimar o cachecol. Ah, mas como é que é possível? Sim. Eu se calhar vou dar o tempo de antena ao resto da malta. Dá. Olha, antes disso, diz-nos lá qual é que é a tua música preferida para conduzir. Eu gosto de ouvir coisas pesadas. Não interessa. No trânsito. Também tenho aqui umas quantas rocalhadas. A Rita tem aqui muitas. Não, rocalhadas, atenção. Sim, então, não queres dedicar uma ao João? Não, deixa ele escolher música que tu gostes de ouvir quando estás a conduzir. Não necessariamente o trânsito, mas simplesmente gostes. É pá, isso agora aí sob pressão para conduzir... Já sabes que ligavas para cá, nós tínhamos de perguntar isto, não é? Tan. Deixa eu lá pensar. Silêncio na rádio não. Slayer. O quê? Slayer. Qual? Raining Blood, que é bom para carregar no acelerador. Repete, se faz favor, o nome? Raining Blood. Raining Blood, sim. Exato. Opa. Ok, já temos aqui a Raining Blood pronta para entrar. Sim. E experimentem conduzir ao som disso. Ok, e vamos... Se estiver muito pesado, a gente deixa só um cheirinho. Não há censura, João, não te preocupes. Não há censura, claro que não. Vamos então ouvir aqui este Slayer Raining Blood, que é música para pés pesados, acelerador. E muito obrigado por teres ligado, Johnny. Claro. Obrigada, beijinhos. Olá, bom programa, vá. Invitam-se as duas, pai. E depois conta como é que correu a discussão dos vizinhos. Sim, já acalmou. Está bem. Já deve ter empatado ou coisa do género. Está bem. O futebol estupidifica as pessoas. Está bem. Então, olha, muito obrigado por teres ligado e até à próxima. Vá, salve. Deus, João. Beijinhos. E foi. Não, ainda estamos daqui no ar. Com o meu jeitinho, tratado destas coisas todas. Eu estava a ver o que é que tu estavas a fazer, Joana Maria. Ainda estamos aqui no ar, é verdade. E um obrigado ao João. Vamos então ouvir a música que ele deixou, música que ele gosta de ouvir enquanto conduz, que é do Slayer. Vamos então ouvir. Raining Blood, é isso? Certo. Certo? Correto. A escolha aqui do João, que nos ligou. Façam como ele, liguem-nos também, contem-nos as vossas experiências, o que é que realmente vos irrita nos condutores portugueses, e escolham a vossa música preferida para conduzir, quer seja no trânsito, quer seja simplesmente a abrir aí a, sei lá, 200 à hora, pela estrada, 200 à hora, pela estrada fora. Olha, hora fora. Se calhar indo neste contexto, não é? Indo neste contexto, é verdade. Deixo aqui também uma música que é a minha escolha para quando eu preciso de chegar a horas a um sítio, ou quando tenho relativamente pressa porque já saio de casa um bocado tarde. Eu sei que se eu... Que nunca é, isso nunca acontece. A Rita sei, anda sempre a horas. Eu sei que se eu ouvir... É um dom que ela tem, é a pontualidade. Força. Estou a brincar. É uma música que eu sei que se eu a meter a tocar, que eu chego garantidamente a horas aos sítios. Sim. Portanto, fica aqui para vocês do álbum Inacción de Hombre, acho que disse bem, a música All I Want, dos Offspring. Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Day after day, you're like a wreck. The power that beats you bring down your neck. You get no respect. You get no relief. You gotta speak up and yell out your dreams. So back off your home, back off your job, get up the gun. I live in to stay alive. Leave me alone. I feel alive. I don't wanna be controlled. It's all I want. It's all I want. estava a cantar? Eu estava a cantar quando tu meteste isso no Asher. Sim. Oh, meu Deus. Mas tu és horrível. Não estás a perceber. Tava, e tu disseste assim, liga. E estavam 5 segundos e eu pensei, bem. Eu até desliguei à pressa. Eu desliguei à pressa, mas não consegui. Depois não desliguei o meu. Por isso... Estava depois a fazer o ia, ia, ia. Não, mas pronto, não há nada que ter vergonha. Claro que não, claro que não. Olha, ia dizer, esqueci-me de dizer há bocado, aproveito, que os Offspring vêm cá, vêm precisamente ao Rock in Rio. Pois é, pá. No dia 26 de maio, dia que vai contar também com concertos de Smashing Pumpkins, de Linkin Park e são. Não. Limp Bizkit. É isso. Eu ia dizer Sum 41. É mesmo 41, um dia imperdível para mim. Ia dizer Sum 41, não sei porque é que disse Limp Bizkit. Ai, exato, não sei o que ia dizer Sum 41. São Limp Bizkit, é isso. Olha, eu por acaso, olha, tenho curiosidade em ver os Limp Bizkit, porque era uma coisa que, pronto, ouvia muito aqui há uns tempos. Smashing Pumpkins é aquela adoração que eu já estou para vê-los há muitos tempos e ainda não os vi. Ainda não viste. Pronto. É isso. E Offspring é aquela coisa que se vê sempre, é assim, eu conheço vê sempre gente. De bom grado, não é? É sempre uma, sim, é sempre sim, uma adoro, festa ver Offspring. Adoro. Vi-os em 2008, por acaso, o concerto ficou um bocadinho aquém, mas ainda assim diverti-me imenso e adorei. Portanto, há muita gente a querer ir a esse dia. É verdade, é verdade. É esse dia e o dia do. É um dia espetacular para ti. É. Mas também não me importava de ver Metallica, por acaso, mas o facto de ter ali a Vanessa. Mas Metallica é fogo. O facto de ter ali a Vanessa... Tu tens Metallica cá sempre. Sempre não, mas sim, tens não tens, sim. Fogo. Mas eles estão a ficar velhotes, imagina que acontece alguma coisa a um deles. Tentes aproveitar enquanto há tempo. E agora neste momento estou os fãs do metal a dizer ah, mata aquela gaja, ela está a dizer atrocidades. Mas ouve, ainda não foste ver Metallica? Não. Pronto. Infelizmente, não. Tan-tan. Sabes que o dinheiro não estica, não é? E uma pessoa tem de fazer... Decisões? Escolhas. Por exemplo, em vez de ir ver Metallica este ano, possivelmente vou ver Radiohead. E pronto, porque sim. Porque sim. Porque pronto, sim. É pronto. Então contamos lá. Próxima música. Sim, a vamos mudar completamente. Estes Offspring que nos trouxeram a energia e o Pet Shum, não é? O que sim, mas mais? Isto realmente, isto é a tua versão de energia, não é? Agora vamos à minha. Não estou a dizer que é melhor ou pior, pronto. Mas é uma versão. Não. É uma versão. É uma versão. E entretanto. É uma versão. Não, estou a brincar, continua. Oh, Rita. Continua, Jana. Bem, então, vamos mudar completamente, não é? Para este polo, do meu, pronto. Para o teu KRS. Sim, KRS. Eu trouxe uma música que é conhecida, pronto. Não fui muito longe. É uma música conhecida, é uma música com muita energia. É uma música, pronto, que eu gosto de ouvir, particularmente quando estou conduzindo. Se calhar nem ouço diariamente, mas não ouço diariamente. Não ouço se não for a conduzir, pronto. Sim. Até porque está neste CD. E acho que isso é que é preciso, músicas com energia, não é? Para abrir a pestana e ninguém adormecer ao volante. É. Sim, esta música chama-se Sound of the Police, tu vais reconhecer, de certeza. Claro que reconheço, eu até já sei qual é que é, só tu dizes o nome. Vais lá ao início da música. Não sei o que é, da Police. É sempre que eu entro no teu carro, está sempre a dar essa música. Aí é que exagero. Sempre. Isso é um grande exagero. Não sei o que é, da Police. Não, isso é mentira. Bem, mas, então vamos ouvir, para quem não conhece. Vamos então, KRS, não é? KRS. Escolha aqui KRS-One. Sound of the Police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Fuck. I know this for a fact. You don't like how I act. You claim I'm selling crap. Well, Or repeat it very quickly in a true boy example. Overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, overseer, officer. Yeah, officer from overseer. You need a little clarity? Check the similarity. The overseer rode around the plantation. The officer is on patrol in our nation. The overseer could stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police don't have a nickel gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day. Just so they can run the light and be upon their way. Life now feel like foram, ainda estão a ser, estamos a ouvir em background, os Kasabian com Vlad the Impaler. Agora não estava a conseguir dizer o nome da música. É difícil. É verdade. E é uma música bastante animada e que eu gosto bastante de ouvir quando vou conduzir. Então, só a letra, get loose, get loose. É mesmo bom para ouvir. Desde que não tire as mãos do volante. Não queremos também demasiada soltura, né? Não é esse ponto. Digamos assim. Bem. E esta música eles têm um álbum novo, entretanto, que vêm cá apresentar ao Paredes de Coura. Esta é do penúltimo álbum deles. Eles vêm cá, Paredes. Que é de 2009, que chama-se West Rider. Qualquer coisa, Asylum. Rannis. Não, tem um nome muito difícil, daí que eu queria tentar a minha sorte, mas não consigo mesmo. Então, de cabeça, não consigo mesmo. Mas é um nome bastante complicado e é um álbum bastante giro. Foi o álbum que eles vieram cá apresentar ao Alive. É giro. No ano passado. Sim, eu acho que é daqueles álbuns que vale a pena. Este novo ainda não ouvi, mas eles vêm apresentá-lo a Paredes de Coura, onde também vão atuar os Ornatos, não é? Para Ornatos. Verdade. E mais quem? Não sei. Não sabes? Estou um bocado a leste, só sei que vão aos Ornatos. Pois, eu sei, assim, eu em relação ao Paredes de Coura, pá, eu confio. Pronto. Eu se for, é sempre, vou à confiança. E tá não sei muito bem o que é que se passa, mas vou. Acho que sim. Tu já foste acho que fazes bem confiar no Paredes e nas chamelas. Acho que é com toda a confiança, olha, amiga. Já chegaste a ir? Não, infelizmente ainda não. Eu fui lá o ano passado, tens que ir. Mas para eventos lá em cima, o que eu queria mesmo ir era o Primavera Sound, que é agora em junho. O que é que vai acontecer? Vais ter nomes como... agora não consigo dizer todos, mas sei que tens Excess. Tens... tens de abrir aí o cartaz que eu não consigo dizer todo de cor, mas sei que estou bastante ansiosa. São bons nomes, exatamente. Não fazia ideia que existia sequer. Já falamos sobre isso, porque já que estamos a falar em concertos, vamos falar em concertos, mas grátis. Linda. Que são aqueles que nós conseguimos assim oferecer às pessoas de momento, não é? Estamos em crise e nós selecionamos... Desde sempre, a patrocinar os concertos grátis. Exatamente, e nós selecionámos aqui uns quantos para vocês, portanto, vamos ouvir. Vamos ouvir. Monkey Business. No Monkey Business desta semana, vamos até à beira do rio, no Cais de Sodré. O Music Box recebe amanhã os Super Clarks e o João Burner e a festa está marcada para as 11 da noite. Na sexta-feira, às 6 da tarde, dando as boas-vindas ao fim de semana, Jorge Palma vai tocar à FNAC de Baixa Chiado. Na FNAC, mas também de Almada, e na sexta-feira, toca os 2008, que voltou a provar o valor do seu Pés Frios, às 11 da noite. Sábado, não há balada, como diria o Michel Telot, mas, sim, na FNAC do Cascais Shopping, há concerto de Old Jerusalem, às 6h30, e neste que promete ser um fim de semana recheado de concertos. O Monkey Business fica por aqui. Voltamos para a semana. Divirtam-se. Monkey Business. E foi o Monkey Business desta semana. É muito bem. E tenho-te a dizer que esta da balada saiu-me completamente de improviso. Mas acho que não saiu mal. Não. Digamos. Assim é que é improvisar. Pá. Exatamente. Tem de ser. Muito mas bem. Este promete ser um grande fim de semana. Os Ray Gun também vão andar pelos FNACs, portanto, é estarem atentos. Acho que eles vão. Há muita coisa ao Super boa. Para ver. Os Reagan? Sim. Está bem. Acho que sim. Olha, foi quem confirmou também para o Super Bock foi a Lana Del Rey. A sério? É verdade, eu fiquei muito triste porque eu até tinha interesse em ir ao festival. Mas agora que eu sei que vou ter de ver aquela boca de pato, não quero ir ao festival coisa nenhuma. É assim, eu queria ver Flying Lotus, era o que eu gostava de dizer. Sim, Flying Lotus é fixe, exatamente. É tão fixe. E tens a Regina Spector também. Pois, isso já é mais a tua onda. Mas a minha onda? Tu gostaste de Feist, também gostas de Regina Spector, desculpa lá. Está bem, mas... Deixa-me dizer. Mas eu vou-te explicar. Eu gosto de ouvir assim, tipo, pontualmente. Não é uma coisa que me faça ir... Percebes? Diz isto a pessoa que me veio dizer: olha, Rita, faz-te bem cá dar um concerto. Eu já sei. Epá, mas os bilhetes são tão caros. Pois sei. Não, mas por acaso a faz-te... A faz-te já foi... Não sei porquê. Houve qualquer coisa que eu gostei. Pronto. Qualquer coisa. Ali um cheirinho. Olha, E foi tu que mostraste. Fui eu que te mostrei, exatamente. Olha, mas e sabes quem é que, sabes que mostrou? Foi o Pod da Cat, que está a seguir o nosso programa. Cat. Bom programa com boa música. Já fazer publicidade. Apresentado pela Catarina Nunes. Bem, mas antes do Pod da Cat, porque ainda temos muito tempo de antena para nós, não é? Sim. Tu hoje tiveste uma peripécia muito gira, não foi? Tive. Tiveste a conduzir o teu carro. Ah, não. Entretanto estava a dar o KRS e estava-me a lembrar da polícia. E entretanto estava a... Olha, sabes com quem é que eu estava a telefonar? A polícia, desde sempre, a interromper chamadas de telefone ao volante. Desde sempre. Desde sempre, pá, como é que é possível? Uma vez, inclusive, mas era porque estava com o... Ei, tu não estás a perceber o trânsito que eu apanhei hoje ali no Estádio da Luz, pá. Acredito, foi uma loucura. Acredito. Culpa do Mário. E o que é que vinhas a ouvir? O Nanana da Police? Eu não acredito, tu não ouses brincar, gozar com este senhor. Está bem, Rita. Eu não gosto. Rita. Mas estava-te a contar, havia uma vez, inclusive, que eu estava com o meu telefone antigo, cujo altifalante era uma autêntica bodega, digamos, podemos dizer bodega em bodega, rádio. Podemos dizer bodega em rádio. Bodega, há tanto tempo que não ouvi aí. E... quem é que diz bodega? Acabei de dizer, ok? Deixas-me. Ia muito bem a falar ao telefone, eis que aparece o senhor polícia, eu assustei-me. E o telefone caiu para debaixo da embreagem. Foi uma coisa muito gira. E a pessoa que estava a falar comigo continuava a falar. E eu ia de janelas abertas a gritar para ver se a pessoa me ouvia lá embaixo. E eu a dizer: tenho aqui a polícia ao lado! Meu Deus! Desliga! Estás a imaginar a figura de maluca que eu não vi? Não estou a imaginar. Nada mesmo. Não, e para tirar o telefone lá de baixo, estava sempre com medo de carregar na embreagem e não fosse estragar o telefone. Mas não, correu tudo bem. E o telefone, entretanto, já se estragou. Já tenho outro. Mas. Por acaso, o meu telefone não tem altifalante. Não é que isto interesse. Quer dizer, no fundo interessa, sabes porquê? Porque eu tenho que estar, pronto, completamente ao telefone, percebes? Para estar ao telefone. Não sei se estás a compreender o que eu estou a dizer. Tens que estar comprometida com essa ação de estar ao telefone. Exatamente, tem que estar... Tens de comprometer. Sim. Pronto, entretanto aparece a polícia e eu não me assusto. E tu ficaste comprometida perante a ação com a qual te tinhas comprometido. Não, eu... Porque assim, não repara... Não sei se estou a perceber. Repara, eu estou a ver a polícia lá à frente, percebes? Eu tenho tempo para calmamente desligar, dizer, olha, vou desligar. E desligo, e pronto, e não caiu, e não foi para baixo da embreagem, e não sei o quê, e etc, etc. Pronto, foi assim. Não foi de grande peripécia, desculpa lá. Ah, tu... Ficaste... Tu é que estavas aí a fazer uma grande coisa à volta disso, eu pensei que fosse alguma coisa especial, não é? Eu? Não, só me lembrei da polícia, porque estávamos... Olha, ouvir o que é eu já tive peripécias muito giras ao volante nestes meus quase 2 anos de carta. É lá... Uau. Acho que são quase 2 anos, espero não estar a mentir a ninguém. acho que sim. Uma delas, inclusive, que foi ficar a piada. Ah, essa eu lembro-me perfeitamente. Aliás, eu acho que nós já contámos esta aqui no ar, exatamente. Foi assim uma coisa muito gira. E uma que tu ficaste no meio da rotunda? Foi. Essa também foi outra muito gira, quando os travões falharam. E eu tive puxado o travão de mão e não conseguia arrancar com o carro. Mas tinha acabado de abastecer o carro. Resumindo e concluindo, eu tinha ligado o carro demasiado depressa e ainda estava a assimilar a informação de que estava a ser ligado. Eu não percebo. Há coisas que me ultrapassam. E também há sempre aquelas situações, mas essas já não são tão graves nem tão assustadoras, são sempre engraçadas. Não sei se já te aconteceu, estás parada num semáforo, estás a ouvir a tua musiquinha e a cantar aos altos berros e encostar uma pessoa ao teu lado e ficar a olhar para ti. Também já me aconteceu. É verdade. Não, isso por acaso não. Ainda assim, o que eu faço, pronto, como estou sozinha no carro, faço questão de gritar e desafinar e tudo é que tenho direito. Fazes mesmo espetáculo. Exato, é bastante agradável para as pessoas que estão ao lado, é paradas assim, tá? nos semáforos. Bem, eu tenho mais uma listinha de coisas que me irritam nos condutores portugueses, mas... Até lá vamos ouvir um bocadinho de música, não achas? Sim, não percam a continuação da lista. É verdade, é verdade. A seguir. E já sabem que estamos à espera dos vossos telefonemas, queremos saber as vossas experiências, quer tenham sido vocês a conduzir ou não, podem estar no carro e também ter tido uma experiência assim, coisa do outro mundo, não é? E também podem irritar-se com determinadas coisas, mesmo que não sejam vocês a conduzir, assim como também podem ter uma música preferida para ouvir no carro, ainda que não sejam vocês a conduzir. isto não estamos aqui a limitar públicos. Não. A gente não papa de grupos. Aceitamos toda a gente. Aceitamos toda a gente, sim senhor. Então e o que é que vamos ouvir a seguir? Sou eu a decidir. Eu acho que sim. Pronto, então olha, eu gosto de ouvir funk quando estou a conduzir. Não sei porquê, mas gosto, pronto. E então trouxe... Dá-te vontade de dançar? Tiras as mãos do volante para dançar? Não. Ah. Não. Ah. Não, eu sou uma menina a conduzir. Menina. Não, eu sou acelero. Epá, sou mesmo uma menina a conduzir. Tu já andaste comigo, eu conduzo devagarinho. É verdade. Não, só acelero um bocadinho quando estou sozinha. Normalmente quando levo pessoas. Mas as pessoas passam por ti e chamam-te velhota. É, não aceleras o carro. Que exagero. E andas aí a 20 à hora. Que exagero. Pá. Que exagero. E deixa, fazes uma pronto, fila já está a denegrir a minha imagem. Pronto, o que é que eu fui dizer? Não, já que tu andaste a dizer que eu sou pé de chumbo. Eu? Ah, não foi o João. Eu não me lembro sequer de andar contigo. Sim. Já andaste comigo, sim. Mas esse João é um menino. Ele já comeu o meu pônei C19, percebes? Não, estou a brincar. Bem, entretanto, vamos passar. Vamos passar a musiquinha, é verdade. Pode ser Curtis Mayfield. Que pode é que ser, achas? Sim, senhora. Pusher Man, é o que nós vamos ouvir. Sim, senhora. Pode ser, Rita? Pode ser. Então vamos a isso. Já voltamos. Já voltamos. Get melanin. I'm your friend, your main boy, thick and thin. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Olha, Joana, o que me parte o coração é eu ter posto Regina Spector para ti e tu não estás a prestar atenção sequer. Oh, Rita, isso não é verdade. Eu estava a ouvir, não estava a olhar, não estava... Estava noutro sítio, pronto. Claro, é sempre. Tive de tirar fotografias, é tão sempre, linda. É sempre. Pois, mas eu queria que tivesse ouvido a música também, não é? Não, ouvi. Este eu conhecia, na verdade. É um desprezo 24/7 que nem sei. Mas pronto, acabámos de ouvir. É tão injusto. Acabámos de ouvir. É tão injusto a um nível que eu nem sei explicar. Chora lá. Acabámos de ouvir Regina Spector com a música Fidelity, ela que está confirmada para a edição do Super Bowl deste ano. E já tínhamos falado nela e a Joana dizia que, ai, tal coisa, então olha, foi só para ti. Estás sempre a dizer mal. Pô, eu? Que mal. Eu? Eu não disse mal desta senhora. Eu sei que não disseste mal. Eu já, porque já não sei o que é que eu disse. Acho que vou ter que ouvir este programa outra vez. E reparar nisso. Eu acho que fazes bem, acho que ouvir o nosso programa outra vez é sempre bom. Uhum. Mas olha, estávamos a falar de condução. Uma coisa que, a coisa que mais me frustra. Ai! Frustra. E pá, quando for assim, diz assim: olha, a coisa que mais me deixa frustrada. É, vai-te frustrar mesmo? É pá, não sei. A coisa que mais me chateia nem é tanto. Relativamente à condução e aos carros, nem é tanto quando como é que eu te explicar? Quando nós estamos a conduzir na estrada, é mais quando vou a estacionar. É que é assim, o Smart foi um carro concebido para ser estacionado em qualquer porcaria de sítio que os donos lhe apeteçam. Então, porquê que as pessoas que têm Smarts insistem em estacionar em lugares de gente quando elas têm um carro mínimo? Oh, Rita. Eu vou sempre. Acontece-me isto todos os dias. Vou enganada a estacionar o meu carro muito bem. Está lá a porra de um Smart. Isso também me acontece. É os Smarts e é os loops. Pá, fogo. Agora sentiste provocada. O looping não é assim tão. Não é assim tão pequenino. Ai, o loopinho. Eu sei, estava só a brincar contigo. Não, mas os Smarts é aquela irritação que, epá, não, é impossível de explicar. Uhum. É impossível de explicar. Porquê que eu vou meter um carro que cabe em qualquer sítio num lugar para um carro como deve ser? Rita, então, mas o que é que queres? É só mesmo para chatear. Não percebo, não compreendo. São as minhas frustrações. Hoje estou disléxica. Olha, eu não tenho frustrações a estacionar, eu tenho sempre lugar, esteja onde eu estiver. Pronto. As portas abrem-se para ti. Os lugares esvaziam-se para ti. Eu e os meus amigos temos essa brincadeira que é, se tu fores a algum sítio e puseres na cabeça que vais ter lugar, tu vais ter lugar. É sempre assim. Nunca experimentaste fazer isso? Não. Faço isso todos os dias. Vou muito à confiança, depois chego e bato com o nariz na porta. Isso é porque não vais mesmo à confiança, Rita. É? É. Será? Eu agora tenho sempre lugar. Sempre. Sempre? Sempre lugar. À porta. Uau, que feito. Está bem, acho que sim. Olha, e em vez de ser só música animada, vamos também ouvir outras... Continuam a ser animadas, mas um bocadinho mais... Sim, eu por exemplo, tenho aquelas músicas, exatamente, que gosto de ouvir ao final do dia, especialmente quando tenho de conduzir pela Marginal e vou a conduzir com o sol a pôr-se ao meu lado e o mar e... E há aquelas músicas que saem mesmo bem, que trazem um cheirinho a nostalgia, sabes? E depois o que acontece é que começas a conduzir e acabas por estar a pensar noutras coisas e ainda faz pronto, porcaria, pronto, está maluca. Mas é assim, não é? Não te acontece? Não me acontece nada disso. Não, mas realmente é verdade, quando chegas ao final do dia tu só queres ouvir uma música... Queres coisas mais calminhas, sim. É verdade. Mas o que chateia queres descansar é que é assim, tu queres ouvir músicas calminhas ao final do dia, mas depois, se já é noite... Já queres ouvir uma coisa mais animada que é para acordar? Não. Eu, pelo menos, comigo é assim. Não, a partir de certa hora eu gosto de manter esse... Não, mais Keep ou menos. Keep my cool. Como tu dirias no... O que é que foi isto agora? Não estou a perceber. Também não sei. Gostava de saber explicar, mas não isso sei. Outra vez. Keep my cool. O que é isso? Eu não percebo. Tá bem. Olha, eu ia sugerir ouvirmos a música que talvez mais, ao mesmo tempo deixa-me feliz, mas ao mesmo tempo deixa-me nostálgica. E por isso... Já estou a destruir o estúdio. Já estás a destruir o estúdio. Isto é impressionante. É pecinhas a saltarem. Mas por acaso isto é giro porque parece os Legos. Oh, Rita, mas as pessoas não sabem do que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma mesa de mistura que está aqui, que é assim um bocado antiga, está aqui ao lado. E que tem umas pecinhas que saltam. E é bastante engraçado. E parecem peças de Tetris. Portanto, é giro. Sim, é. Mas vá, não vamos perder. Não vamos dispersar ainda mais, é verdade. Temos aqui então Mardi Bum, é verdade. Ah, isso é que é a tua música. Música... Eu pensava que ias trazer, sei lá, jazz ou qualquer coisa. Mardi Bum, dos Arctic Monkeys, do álbum Whatever People Say I Am, That's Exactly What I'm Not, primeiro álbum deles. E vamos então ouvir, para nos deixar todos um pouco... Esse nome desse álbum acaba por lixar as pessoas da rádio, não achas? Amigo, é muito grande, pá. É como o dos Casebian há bocado. Fogo. É tudo, tudo coisas assim, não é? Isto. Os artistas fazem os álbuns e não pensam em nós. Não percebo, não percebo. Why, olha, not? Why eu, not? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que os artistas vêm fazer os álbuns e nunca pensarem em nós. Mas não é isso que acontece, na verdade. Está bem. Acho que sim. Acho pronto, que já fomos foi uma reflexão filosófica. Vamos então ouvir Mardi Bum. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer as one verse. Laughs and jokes around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're argumentative and you've got a face on. Not a man bum. Oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there. I put in that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative. Amy já quer entrar. Cala-te lá, Amy. Vá, pronto. Ainda não é a tua altura. Hás de entrar, mas ainda não é a tua altura. Bem, bem, o que é que acabámos de ouvir? Dela com The Bullshit. The Bullshit. Acho que sim. Gostaste? Foi um jazzinho com hip hop instrumental. É o que eu digo. Para o final do dia. Não me aquece, não me afeta. Mas sim, é para o final do dia. Não é? Acho que sim. Acho que é. Sem dúvida. Uma música para o final do dia. Sim. Mas olha, uma das coisas que eu gosto na música que nós passámos antes, da Mardi Bam, é o facto de saber as letras e já está. Isso é tão irritante. Uma coisa que me dá imenso prazer é ir a conduzir e conseguir cantar ao som das músicas. Isto é uma coisa que realmente me irrita. É porque a Rita nos sabe as músicas de tudo. Não, é uma coisa que me irrita. Porque, pá, não sei, é uma coisa inexplicável. Não há uma música que tu não saibas de cor. Claro que há. Mesmo que seja autocast. Há tantas músicas no mundo, como é que eu hei de saber as músicas todas de cor? Isso pronto. Não é possível. Mas todas as músicas que tu gostas, minimamente, tu sabes de cor. Isso é porque eu sou uma pessoa de letras. Eu ligo muito às letras. Sou uma pessoa de letras. Uma pessoa letrada? Não, estou a brincar. Não, mas sempre liguei muito às letras. Às vezes já há músicas que me dizem muito mais pela... Ou seja, quando eu digo que gosto de música, o mais provável é ela chegar a mim através da letra do que propriamente da melodia. Há poucas músicas que eu digo que gosto desta música por causa da melodia. Não. Ah, não é? Acontece muito. É verdade. Bem, nunca pensei muito sobre esse assunto. Acho que vou refletir ou por acaso meditar sobre esse assunto. Isto é sem dúvida uma coisa que vale a pena. Não sei, não penso muito nisso. Não sei. Não sabes? Vou pensar, não, agora por acaso deixaste-me aqui. Deixei-te com a pulga atrás da orelha. Sim, o que é que realmente me toca numa música? Não sei muito bem, eu acho que é um bocado daquele feeling da música, não sei. Não sei, vou pensar. Pensar nisso, vou ouvir música. Vais pensar sobre o assunto. Vou pensar mesmo, agora por acaso é verdade. Bem, esta conversa está-se a tornar um bocado parvo. Sim, eu por mim, olha, vou a mais músicas. Eu acho que sim, eu acho que é. Como eu estava a dizer, o que é bom é tu ires a conduzir e a cantar as músicas. E isto acontece-me, e a ti também deve acontecer, porque de certeza que sabes a letra desta, com esta música. E dá-te logo uma pica quando vais andar. Bem, vamos então ouvir do álbum 10, de 1991. Pearl Jam com... Que raio de música é que tu ias, porque eu sabia. Jana, pelo amor de Deus, parece que não conheces. Vamos então ouvir Pearl Jam com Even Flow, para cantarmos todos juntos e bem alto. Saturdays greatest rhymes ever made by man. I'm going into this mic written by this hand. I'm coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that it's your destiny to get the best of me. But I suggest to be quiet, but don't even try it. From the east and west of me, taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it and always moving it, cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf. Born in England, raised in Holland, thought I go for myself. This is stone cold rhyming, no frills, no bluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album, cassette, and 8-track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bow. My name is Young, and yo, I got no how. You know what I'm saying? I got no how. Party people, I got no hat. I kick it just like this. I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes, cause I'm that type of man. Cause I make myself at home no matter where I am. I got it rolling like thunder, making y'all wonder why I'm on top with all the other rappers under. I make no errors, mistakes or blunders. It's like a wedding, then no man put asunder. My name is Young and see I like to rock right well. Cause when I get up on the mic I just release my spell. It's no hocus pocus, I just get you into focus and swarm all over you just like a horde of locusts. Smooth operator, female persuader. Spot a fly girl and in a week I'm on a dater. I got the kind of style for the here and the now, and I can do it cause I got no how. You know what I'm saying? I got no how. Party people, I got no how. Bust it. Bust it. I ruin, cause I know what I'm doing. I treat them like government gum and start chewing. I spit them out when the flavor's gone, and I repeat the chewing process till the break of dawn. Cause I'm tough like a bone, sly like Stallone, rocking and clocking on the microphone. Smooth like a mirror and hearts that strike terror. Rhymes like runs and hits with no errors. Cold like a blizzard on the mic, I am the wizard with the funky fresh rhymes coming out of my gizzard. Never sneezing, never coughing, I rock the mic often. Hard as a rock and no sign I soften. Making sure I get respect on my mind, rhymes connect. I thought I build like a builder from an architect. Moving all around, above and under the ground. You see my face, and then you hear my sound coming at ya with the mic in hand. I'm gonna take command just the way I plan. Cause I'm a one-man band and you are my fan. Don't you understand? I'm like Superman. You're the man of steel, don't you know the deal? You better be for real, I got sex appeal. This is what I feel, and this here's my vow. And now you know the brother with no how. You know what I'm saying? I got no how. And I'm chilling, never healing. In my mouth I got two feelings. Whatever, I'm on a mic, cold stone getting over. My name is Young and seen known as the fly casting over. Kick it. E foi aqui outra escolha da Joana. Como é que se chama este ilustre senhor? Young MC. Young MC. Know-how. Know-how. É a música. Tenho a dizer que esta música até me pôs a dançar. Epá. Epá. Eu tenho provas disso. Tens? Tens? Olha que sim. Eu não estou a gostar disso. O que é que tu andas a fazer com a minha máquina? Não estou a gostar disso. Pô. Está bem. Acho que sim. Acho que é totalmente legítimo. Então vai lá. Mais coisas te irritam nos contos? Ah, vá, Rita. Sabes que nada me irrita. Acabaste de dizer que estavas sempre a refilar quando ias na estrada. Estava, mas é só porque gosto. Olha, irrita-me principalmente o facto de ninguém saber meter piscas. O que é que as pessoas têm isso, contra as piscas? Olha, isso por acaso irrita-me. Isso na verdade irrita-me. Irrita-me mesmo. É que estou eu ali, já cheia da pica, para entrar na porcaria da rotunda. Tu és uma acelerada. Os gajos não sabem meter as piscas. E eu fico ali à espera. Apá, enerva-me. Já podia estar em Benfica. E tu à espera que aqueles gajos passem. Já podia estar em Benfica. Não, por acaso nas rotundas isso irrita-me bastante. Bastante. Sim. Bastante. Não, por acaso é verdade. É que as pessoas fazem. Tem imenso... qualquer coisa contra os peixes, as pessoas e atenção, estou sempre a avisar o meu irmão disso, que o meu irmão também é assim. Ai, ai. É. Sim, por acaso também já reclamei uma vez com o meu pai que ele não fez pisca. É, mas ele diz: ah, não tinha ninguém atrás. Mas não foi numa situação de rotunda. Não foi numa situação de rotunda, porque aí pronto, não tinha pessoas atrás, mas tinha pessoas a querer entrar, não é? Mas foi numa. Que ele ia virar: ah, não tenho ninguém atrás. Então, isso ele tem razão. Está bem, mas na altura eu ainda era menina certinha e tinha acabado de tirar a carta. Agora também já faço um bocadinho mesmo. Ah, Mas pronto, são coisas, né? Situações. Situações, é verdade. Olha, eu acho que nós devíamos deixar entrar agora a Amy, porque ela há bocadinho já quis entrar e nós negámos-lhe a passagem, vamos, não foi? Vamos deixar. E vamos ouvir agora. Isto também é uma música boa para... Eu acho que é das minhas músicas preferidas. Sim, dela. E é bom para regressar a casa e cantar altos pulmões. Eu, pelo menos, é isso que eu faço. Eu sei. Tu sabes, tiveste uma demonstração aqui há bocado quando estava a dar os Pearl Jam. Foi assustador. Foi mesmo assustador. É pá, aquela sensação, não sei, é uma coisa ótima estar a cantar dentro do carro, não sei. Pronto. É melhor do que o chuveiro, pá. É melhor do que o chuveiro. Isso, tu gostas mesmo de cantar, pá. Já é uma coisa que... Ah, nunca ouviste dizer que quem canta seus males espanta. Verdade. Verdade, é verdade, verdade. É verdade. Por isso, é assim. Pronto. Fiquem deixa com... Deixa a Amy agora cantar um bocadinho. You Sent Me Flying. E cantem se quiserem também, não é? Estou sempre a dizer para as pessoas cantarem isto. E liguem-nos. 21719023. 21719023. Liguem-nos e contem-nos as vossas experiências. Até lá. You Sent Me Flying. Amy Winehouse. Let you outside us. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. Feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes. Yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You say attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. For the way that you think it is. were attracted to me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never hated myself for my age so much. Yeah. Lord, on my pride, yeah, it's not easy to understand. Yeah. You sent me flying when you kicked me to the ground. So with your on fire. E estamos de volta depois desta Tell Me Something Good. Sim. Não é? Bem antiga, pá. Tem assim um ritmo fixe, não é? Assim, para terminar. Gostaste? Exato. Olha lá, Joana, e agora, depois de 2 horas quase a falar de carros, agora nós vamos meter nos nossos carros e imagina que nós só vamos encontrar gajos que não fazem piscas, gajos que fazem rotundas por fora, gajos que não saem da faixa do meio. Que pesadelo, não achas? Eu acho que, pronto, agora vamos conduzir, na verdade. Tu vais ter uma viagem mais longa que a minha. Sim, pontinha, Benfica, pontinha. Tu achas que eu só ando assim? Não, também andas pontinha telheiras. Pronto, touché. Pontinha carnide. Sim, carnide, verdade. Pontinha, qual é que é a outra? Altos moinhos. Não sou muito para altos moinhos. Está bem, estava quase. Eu fui imensas vezes para o Cais de Sodré. Pois, então pronto, pontinha Cais de Sodré. Pronto. É a maior viagem que tu fazes. É. Eu também não sei ir para lá nenhum, por isso também é essa a razão. Aprendes. Não, quantas vezes? E quando vou para algum sítio, perco-me. Esqueci-me de referir a essa... Olha, por acaso não falámos sobre o facto de me perder 1000 vezes. E deu-me perder 1000 vezes. Isto, o meu sentido de orientação é a melhor coisa de sempre. Só eu é que quero atravessar a Benfica e acabo no Marquês de Pombal. Mas ninguém faz isso. É assim, por acaso eu sou conhecida por ter uma má orientação, mas eu acho que tu acabas por superar isso. É verdade. Porque... Se calhar porque tenho que andar mais, não é? Então sim, tenho mais oportunidades de me perder. Sim. Se calhar é mais por isso também. Tens razão. Não sei, mas isto é uma coisa crítica. Nós as duas juntas num carro é uma coisa um bocado crítica. Ah, não sei onde é que nós vamos. É um bocado crítico. Acho que nos perderíamos à primeira, não é? Sim. Não, normalmente ando com pessoas. Quando é para ir assim para outros sítios, tem que ser, senão não vale a pena. É esse o mal, é que eu vou para os outros sítios com as outras pessoas. Não vais com atenção, pois não? Não estou a pensar. Vou ouvir música, vou conversar, as pessoas dizem-me: olha, vira aqui, vira ali, vira outro. Não decoras nada. E eu, olha, pois, quando quero ir para esses sítios sozinha, acabou. É verdade. Não vais. É verdade. Ou melhor, vais, mas demoras 2 horas a lá chegar porque perdes. Fogo. É triste. Isto por acaso é triste. É triste, realmente. Tem que mudar isso. Bem, Ritinha, nós temos que chegar ao fim. Sim, estamos a chegar já ao fim deste nosso Quando os Macacos Dominavam o Mundo, em que falámos de as melhores músicas para conduzir. E não só, falámos também de outras tantas coisas. Isto são sempre experiências muito enriquecedoras para quem nos ouve. Ah, sim. Sim. Muito obrigada. As pessoas ganharam imenso depois deste programa. Sim. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, ainda que tenha sido mais uma vez dia de jogo do Benfica, não é? Eles andam claramente ali. Bem, quando é que vai ser o nosso jogo? Terça-feira, porque há macacos. Eu acho que sim. Força para todos os benfiquistas. Sim. Tomei um Reni para a azia, uma pastelhinha. Rita. Epá, desculpa. Sabes que eu não amiga, consegui. Sabes que eu não consegui evitar. É mais forte do que eu. Não, mas uma força para todos os benfiquistas. Pronto. E obrigada àqueles que nos ouviram, mesmo sendo benfiquistas. Não sei se é verdade, ouvindo-nos incansáveis. Pá. É verdade. Vocês são os maiores. Não há dúvida, são os maiores. Agora estamos aqui armadas em vedetas. Obrigada, pá. Isto é mesmo de quem se quer estar a despedir durante horas e horas e horas e não sabe o que acaba de dizer. É mais do mesmo. É mais do mesmo, exatamente. Bem, nós voltamos para a semana com um programa fresquinho. Sim. Fresquinho. E depois havemos de dizer sobre o quê. E também já sabem surpresa. Que este programa vai estar disponível em podcast na nossa página do Facebook. E como se não bastasse, repete aos domingos às 5 da tarde. Portanto, se quiserem voltar a ouvir, têm mais uma oportunidade. Se quiserem voltar a ouvir, têm ainda outra alternativa, que é ir ouvir o podcast, né? É verdade. Até lá, olha, boa viagem. Boa viagem para todos, exatamente. Se bem que eles estão em casa, né? Mas boa viagem. Interessa. Acho que essa foi uma boa saída, já. Estivemos a falar sobre isso. É verdade. Já sabem que a seguir à Pod da Cat, com a Catarina Nunes, que nos traz as músicas do mundo. E fiquem connosco na ESC-FM, acompanhem-nos neste serão. Nós despedimos-nos com esta música, que acho que é uma concordância, não é? Ambas gostamos de conduzir ao som disto, é verdade? Não, isso não é bem verdade. Mas... Do álbum Blood Sugar Sex Magic. Este é para o Afonso, olha. É para o Afonso, eu estou sempre a refilar de Red Hot. É verdade, é para o Afonso que é de suporte. Não, estou a brincar. Do álbum Blood Sugar Sex Magic, fica aqui a Suck My Kiss dos Red Hot Chili Peppers. Até para a semana. Até para a semana. down sailing. Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que se